nos sobreveio esse grande mal. Bateu no navio um forte temporal, por causa de Jonas, que não quis obedecer. Pegou o navio para Tarsis para se esconder. Mas o Senhor criou uma situação, enviou uma baleia para engolir Jonas de mão. No sono da indolência tu não pode ficar. Acorda dormente que o Senhor quer te usar. Acorda, profeta, acorda pra pregar. Acorda, que Cristo te esclarecerá. No sono da indolência tu não pode ficar. Acorda, dormente, que o Senhor quer te usar. Acorda, profeta, acorda pra pregar. Acorda, que Cristo te esclarecerá. No sono da indolência tu não pode ficar. Acorda, dormente, que o Senhor quer te usar. Sobreveio esse grande mal, bateu no navio forte temporal, por causa de Jonas, que não quis obedecer. Pegou o navio para Tarsis para se esconder.